Seja bem-vindo ao podcast do Portal da Luta Livre, eu sou Marcos Amaral. Eu sou Matheus Rodrigues. E eu sou Igor Lopes. É isso aí, voltando aqui com mais uma edição. Nessa edição nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os pay-per-views que aconteceram, sobre essas mudanças que vão acontecer ainda nos pay-per-views, tanto da WWE como da TNA. Algumas lesões, algumas coisinhas que aconteceram e, lógico, relembrando o podcast passado que a gente falou sobre a estreia dos Gigantes do Ringue, nós vamos com uma entrevista com o Jarbas Duarte, que, surpreendentemente, não está na equipe de narradores dos Gigantes do Ringue. É uma coisa que eu não esperava, ele que sempre esteve lá na mesa de narração, na época da Gazeta, tal, dos anos 2000 até 2004, se não me engano, agora decidiu não participar, e você vai saber aqui no podcast do Portal da Luta Livre por que ele não vai participar. Não é isso, gente? É realmente engraçado. É um fato difícil de explicar, porque eu já vi shows com ele e tudo mais, e ele sempre participou ativamente junto do Gigantes do Ring, né? É, exato. E vamos então fazer o seguinte, vamos começar aqui. O Igor sempre tá louco querendo falar do jogo da TNA, o jogo da TNA. Você já jogou o jogo da TNA, ô Igor? Infelizmente sim, eu tenho que dizer a verdade. O jogo trouxe uma tristeza, tipo, a primeiros 15 minutos é uma alegria do caralho, tipo, puta que pariu, o jogo muito louco. Mas depois, cara, começa a encher o saco e o moveset é muito, muito pouco variado e sei lá, deu uma tristeza profunda jogar aquilo. É, e tava se criando. O jogo é divertido. Tava se criando tanta expectativa, né? É porque aquela coisa, acho que eles prometeram muita coisa e não conseguiram cumprir, e já deixou todo mundo muito puto da vida, pra dizer a verdade. E aí acabou ficando um jogo tipo o Backyard Wrestling, pra quem já jogou sabe do que eu tô falando, que é o jogo pra você deixar ele paralelo, jogar de vez em quando e já era, porque realmente é triste a situação. Os gráficos são muito bons, a captura tá excelente, bate os jogos da WWE de 1000 a 0. Os personagens são muito bem feitos, o cenário é tudo muito maravilhoso, só que é uma puta de uma cagada que o moveset é ridículo, o modo de criação de personagem é muito simples, muito assim, acho que é até um desrespeito com os fãs de luta livre que gostam de variar, criar e pensar nos seus possíveis personagens, né? O jogo tinha tudo pra ser muito bom, mas infelizmente cagaram no pau. Mas você acha que foi tão ruim assim? Ô Matheus, você chegou a ver o jogo, vídeos do jogo, alguma coisa? Não, não cheguei a ver. Eu vi alguma coisa dos vídeos, eu achei. Ele me lembrou os jogos que saíam na época do PlayStation, em termos de movimentação. Caramba, olha, Isso é bom até você falar, porque eu recebi um e-mail aqui, através do site, né, do Portal da Luta Livre e tal, através do formulário, e é o seguinte, o Márcio falou que conseguiu o jogo de TNA, da TNA pro PlayStation 2, versão de PlayStation 2, achou o jogo demais, só que ele destacou que o som do jogo tá lembrando um pouco o som dos jogos de Super NES, cara. E aí, Igor? Não, acho que esse cara se equivocou um pouquinho na colocação dele. O jogo também, a captura do áudio também tá muito boa. As quedas do ringue estão realistas, tá bem legal, sim. Eu não concordo com essa afirmação dele. Até porque também gosto é de cada um, a opinião é de cada um. Mas, assim, eu particularmente achei o jogo excelente. Só os pontos que eu citei, mesmo que se tivessem caprichado um pouquinho mais, teria ficado melhor. Bom, o Igor, você viu também a versão de Xbox 360, né? De repente, a de PlayStation 2, que é uma plataforma um pouco anterior à do 360, eles tiveram que sacrificar alguma coisa na parte de áudio, né? É, eu baixei o do Play 2 aqui, eu estou até com o Torrent falando Seeding, mas eu não cheguei a gravar ele, eu peguei direto do Xbox 360 e fui jogar, e realmente, como eu já disse, o áudio, a captura dos movimentos está tudo muito bom. Até a torcida, o gráfico da torcida, que normalmente é uma porcaria, tá legal. Tem efeito de luzes durante a luta carteira, é bem, bem realista o jogo, bem legal mesmo. Bom, eu não cheguei a jogar o jogo da TNA, cheguei a ver vários vídeos e tal, mas segundo o que o site IGN.com diz, que é um dos maiores sites, acho que, sobre jogos de videogame, computador e tal, o TNA Impact não chegou a superar e não chegou a alcançar as expectativas que a TNA mesmo foi lançando conforme chegava aí perto da data de lançamento, né? Tem um negócio do moveset que falaram que iam ser 2.500 movimentos diferentes, mas depois falaram que isso estava incluindo as quedas, as taunts, que são os movimentos de provocação, os movimentos registrados ali dos lutadores e tal, então isso parece que quebrou um pouco o ritmo, né? É, isso realmente eles pecaram muito, até uma coisa que é de se comentar, que fica triste, você pega a Sonjay Dutt, você pega a Chris Sabin, pega quem for, os golpes são exatamente os mesmos. É muito chato, parece que todos são high flyers ou todos são powerhouse, tipo, ficou uma coisa muito repetitiva. Ficou um padrão, né? São iguais para todo mundo, isso. Ficou tipo, escolha o personagem porque ele só vai mudar o formato, porque os golpes e a movimentação vai ser a mesma. Olha, isso é bem chato. Eu joguei, a última coisa que eu joguei em termos de luta livre foi o SmackDown vs Raw 2008 de Wii. Inclusive a gente então, jogou... Então. Ah, você fica com essa conversa fiada, pode continuar. É, então, que é muito divertido na minha opinião, sabe? Tipo, ele não é muito técnico, né, Igor? Quer dizer, mais ou menos técnico, né? É mais divertido do que qualquer outra coisa, eu acho, né? É, porque foi a primeira versão que lançaram, então eu assim, eu gosto de jogar pela dinâmica do que o jogo oferece, pelo videogame, né? Mas é aquela coisa, você pode ver que eles também só dão os mesmos golpinhos, soco, chute, soco, clothesline e acabou. Também tá bem limitado, até por causa disso, tanto a Midway como a THQ já colocaram os jogos pra Wii pra lançar questão de quase um mês depois, que se eu não posso estar enganado. Mas é mais ou menos o prazo estipulado que eu vi. Olha, o jogo, não, peraí. Mesmo já tá mais pra frente. Na minha opinião, primeiro de tudo, o Nintendo Wii não é videogame. Na minha opinião, o Nintendo Wii é uma máquina eletrônica de exercícios, entendeu? Que todos os jogos ali... Não, é sério, cara. Você vê, pode procurar por vídeos do Nintendo Wii no YouTube. Você vê nego jogando tênis lá que tem que mexer o controle, joga o controle. Já teve até um vídeo de um cara que estourou o controle na parede porque não sabia jogar, uma anta mesmo, né? E o SmackDown vs. Raw... O SmackDown vs. Raw não é diferente. Você tem que utilizar os movimentos do controle e tal, aquele controle remoto lá que eles têm pra poder... Ah, dá pra modificar bastante coisa ali, viu, Marcos? Dá pra você colocar, segura um botão, mexe com o analógico, ele faz um golpe, segura o analógico pra um lado e chacoalha, ele faz pro outro. Dá pra ter uma dinâmica diferente. É que os caras não soube... Eu, particularmente, acho que eles não chegaram a ter um tempo criativo necessário pra... melhora essa colocação do jogo, porque porra, você tem movimentos na mão direita e na mão esquerda, põe analógico para um lado, inclinado para o outro e movimenta para frente ou para trás, faz um golpe diferente. Isso é só questão de saber habilitar o jogo. Provavelmente pro próximo jogo eles vão caprichar mais isso, até porque eu já vi notas falando do pessoal da comunidade WWE Brasil e já vi em sites também que pro próximo jogo a THQ já se comprometeu com uma melhor jogabilidade. Mas é um jogo interessante, que diverte bastante. Assim. Não vai ser algo que você vai gastar tipo, sua vida jogando, mas você vai dá pra brincar bem legal. Eu gastaria se eu tivesse, viu, cara? Eu me diverti muito jogando aquilo lá, é muito legal. É que nem eu brinquei com vocês, é videogame pra gordo. Você pega um gordinho que não gosta de fazer nada e dá um Wii pra ele, ele vai ficar o dia inteiro jogando aquilo e um mês ele tá magrinho. É, o que eu ia comentar, em duas pessoas ali é diversão pro resto da tarde, sabe? Duas pessoas que gostam de wrestling e ficar jogando aquilo é, tipo, diversão pro resto do dia, sabe? Tipo, pô, por que os caras não providenciaram uma dessa pro Big Daddy V, né, cara? Vamos falar um pouco então do Unforgiven, né? O pay-per-view aí que foi ao ar agora no último dia 7, dia da independência do Brasil, onde nós tivemos algumas surpresas e uma que se destaca que eu não posso aceitar, que eu acho que, meu, isso deve ser revertido logo, que foi o quê? Porra, Shawn Michaels enfrenta Chris Jericho numa unsanctioned match, no main event do... Não, lógico que você sabia. Como que eu vou deixar isso daí quieto? A luta acontece numa boa. Shawn Michaels estraçalha Chris Jericho, certo? Tanto que o juiz pede pra parar a luta. O juiz interrompe a luta e tal. Beleza. Chris Jericho todo quebrado, todo fudido, tudo beleza, tudo bem. Chega na Scramble Match valendo o título WWE World Heavyweight. Ele chega lá do nada e ganha? Que isso? Eu quero uma explicação séria, porque isso aconteceu. Porque não tem como entender do nada. Você tem uma luta, você pega dois caras, pô, pegasse o Shawn Michaels, então. Vai lá, Matheus, eu sei que tem explicações sérias. E se eu for falar, eu vou começar a viajar. Explicações sérias? Deixa eu ver. Eu acho que a WWE precisava de um champ. A gente já sabia que o CM Punk não ia segurar isso por muito tempo. E que ele tá com esse título ainda é a ocasião de ter ganhado a Money in the Bank. Na época que quem devia ter ganho, tipo, todas as paradas apontam que quem ia ganhar era o Jeff Hardy, certo? Certo. Ele ganha Money in the Bank, é draftado pro Raw, que era também, fazia muita lógica, afinal eles não iam gastar o Money in the Bank que eles fazem tanto hype durante o ano inteiro num título da ECW, por exemplo. Certo. Certo? Então. Certo. Então nós temos essa situação, um campeão que lá dentro mesmo ele não estava se sustentando, não porque ele é ruim, que a gente sabe, eu gosto muito do CM Punk, a gente sabe da qualidade dele, tanto dentro do ringue como com o microfone, etc. Mas a gente, já dava pra ver que o reinado dele não era algo consistente. Tá, né? Mas peraí, se o reinado dele já era visto que, não, que ia ser, vamos dizer assim, um reinado transitório, né? Por que então, já que ele tinha necessidade de ser movido pro Raw, tudo bem, por que então levar logo o cinturão pra ele ali? Levar o cinturão pra ele e não levar pra um outro lutador e deixar ele pegar um cinturão menor? Entendeu? Eu acho que assim, porque é mais fácil você pegar um, vamos colocar assim, vamos colocar o exemplo do Shelton Benjamin, entendeu? Campeão americano, norte-americano, né? O US title. O cara vai evoluindo com esse título até o momento que ele recebe uma chance pelo título, sabe, da WWE, por exemplo. Em vez de você pegar... Quanto, digamos... Diga. Não, prossiga. Não, é a mesma coisa. Pô, vamos supor que você pega o Shelton Benjamin agora e dá um título da WWE pra ele. Manda ele enfrentar o Triple H, ele ganha o título e pronto. Ele não vai se manter. É óbvio que ele não vai se manter como o detentor desse título. Vai ser um reinado transitório. Então, se a WWE com certeza tem essa noção, porque, porra, se eu sou um fã, tenho, eles devem ter com certeza, por que insistir no erro? Eu acho que... Eu posso fazer um comentário pra deixar todos meio putos da vida e até acho que eu vou ser xingado? Não, tá. Pera só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui um ponto final aqui nesse meu comentário, que é o seguinte... Colocasse esse cinturão, meu, porra, pra qualquer um, cara, colocasse pro Batista, colocasse pro... Nossa, bicho, pra qualquer cara, mas deixasse o CM Punk evoluir com outro cinturão de menor expressão. Justamente. E aí levar ele até a disputa, entendeu? E quem sabe aí ele ter uma, vamos dizer assim, uma aceitação melhor da empresa, porque dos fãs é lógico que ele tinha. Justamente isso, Marcos, é o que você acabou de falar. Por que não jogava para outro, não jogava para qualquer outro? É justamente esse assunto. Os cinturões, né, da WWE perderam o valor. Hoje em dia você não é mais campeão. Hoje em dia você é o escolhido. É verdade. Hoje em dia não é mais aquela coisa, não. Esse cara é foda, esse cara tem carisma, esse cara luta pra caralho, vamos dar o cinturão pra ele. Vide um The Rock da vida, um Stone Cold da vida. Não, hoje o fã berrou, 10 pessoas a mais berraram pro CM Punk do que berraram pro Shelton Benjamin. E o cinturão do CM Punk. Ah, hoje o Triple H tá mandando no SmackDown, tá essa briga até Undertaker e Triple H, quem manda no SmackDown. o Undertaker acho que faz questão de... Aliás, acho que não faz questão de ter cinturão. Mas, porra, você acha que o Triple H vai dar, vai dar o cinturão na mão de alguém? Quem não tem vai. Status lá dentro? Não quem vai. Que manda lá dentro? Ah, é lá ele. Dentro... Você pega no... Bom, você vamos pega dizer no, assim, cara, peraí. Peraí. Também não vamos dizer assim que o Triple H manda lá dentro. Triple H, agora mesmo. Peraí. Não vamos começar a transformar isso daqui em mesa redonda de futebol, que senão daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer merchan. Essa discussão é no oferecimento de Panasonic, a pilha do Paulo Morsa. Mas, ó, seguinte. O Triple H, pelo que a gente tá... Que a gente tem que se meter, que nem segunda-feira, 8 horas da noite, pro povo ver depois. Não, peraí que agora eu quero falar uma coisa do Triple H agora, peraí. Ó, seguinte, tá rolando, até a gente noticiou no portal da Luta Livre, que tá rolando uma confusão nos bastidores do SmackDown, justamente por causa desse autoritarismo do Triple H, que está batendo de frente com a influência que o Undertaker tem lá dentro. O SmackDown é do Undertaker, todo mundo sabe disso. Então agora as coisas vão possivelmente começar a mudar. Porque você não tem como ver o Vince McMahon deixar de dar preferência pro Undertaker. É um cara que tá há 17 anos na empresa, dando sangue dele. Ele tá ferrado, ele tá com o joelho estragado, mas tá lá, sabe, fazendo o espetáculo que ele sempre fez, entendeu? Porra, é ver o cara entrando na arena que nego fica maluco na plateia, entendeu? Então não tem mas, como. Filho, você... é que nem você assistiu o SmackDown essa semana? Assisti. Você viu o confronto do Triple H contra o Jeff Hardy no começo falando? Sim. É exatamente o que o Jeff Hardy falou. O Triple H por trás dele, ele tem a família. Os fãs não vão mandar em nada. Se a família definir que o Triple H vai mandar lá dentro, o Triple H infelizmente vai mandar. A gente sabe que o futuro da empresa, queira ou não, o Shane McMahon vai... uma hora morrer, ou sei lá, alguma merda acontece, ele já é parte da família, é herança dele. Eu isso, sei, só que eu tem acho um que negócio, é, cara, família. Você acha que o cara com poder, com autoridade na mão, ele não vai querer causar encrenca, ele não vai querer dar aquela cutucadinha, tipo, o Wade, ele tem essa fama de ser meio filho da puta, meio não, cuzão, desculpa o palavreado. Não, Igor, peraí, então mas vamos mandar, então, peraí, vamos mandar então a Posso família, peraí, vamos então mandar a família McMahon comprar os pay-per-views, assinar o pay-per-view em casa, pagar o ingresso pra entrar, são o quê, 7, 8 nego? Pelo amor de Deus, cara, não tem como. Ain't no stopping me, no! You can't rock me, man, I'ma bring it to you. Mas será que então não tá na hora dos caras pegarem os mid-cards e darem um push maior pra eles? Ah, agora você colocou algo muito bom. O próprio CM Punk, ele é mais um upper mid-card do que um main event, na verdade. Sim. Exatamente. Certo? Só que olha o problema. Estou falando Raw. Em que a gente... Vamos trabalhar carismático. Lá dentro. Que não estejam nos spots, que não estejam ali, né? Na grande, né, na grande visualização da coisa, tá? O CM Punk, agora, né, depois de perder o cinturão, ele não vai ficar tão visado assim. Certo. Vamos dizer desse jeito. O Chris Jericho, que tava naquela field, mas bem ou mal, ele não era uma força tão grande assim, não chegava a ser um main event. Ele tava lá com uma frequência constante. Já foi na... Né? É, exatamente, mas não tem um nível... De presença do Batista, por exemplo, do Cena, do Randy Orton, que teve há pouco tempo, entendeu? É, isso daí é uma coisa que a gente não pode negar. O Batista e o Cena, aqui no Brasil, pelo menos, e também para muitos fãs dos Estados Unidos, não é um bom lutador. É uma bosta de lutador, não tem muitos movimentos e tal, mas o carisma é inegável, entendeu? E até me desculpem os fãs do Y2J, mas pra mim o Chris Jericho não vale um tostão, entendeu? Eu acho. Aí assim, você mexeu com coisa que não devia. Aí eu sei. Aí eu mexo com coisa que não devia, mas eu acho que ele... Deixa eu até, então, explicar melhor. Agora, nesse retorno dele, ele não tá valendo tostão. Eu prefiro mil vezes o Y2J de cabelo comprido, que lutava na WWF, do que esse cara que tá aí hoje. Ah, com certeza. Vocês já viram... Até como aí. A gente prefere o Jeff Hardy magrinho de 10 anos atrás... Não, o lógico. O Wade, quando tu tava indo e ensinava, tudo mudou, cara. Tudo tá diferente agora. Mas mudou pra pior, esse é o problema. Justamente, esse é o problema. E eles não querem reciclar. Eles querem manter os mesmos caras que vingaram 10 anos atrás, vingando até hoje. Não dá. Exatamente, esse é o grande problema. O Kane tá gordo, tá velho, não aguenta mais. O Undertaker tá tudo fodido, parece uma manga, velho, toda enrugada. Mas os caras vendem, os caras chamam atenção. Só que eles não aguentam lutar, cacete. Eu vou falar... Bota um cara fodido novo, do pessoal novo pra lutar, que o negócio rende. Ó, é eu vou falar rapidinho aqui. Só Raw, tá? Só pra gente falar do Raw. Lance Cade. Quem acompanha wrestling sabe que... Tem noção do que eu tô falando. Não, ele é bom, ele não tem spot, ele não tem visibilidade. Ele é bom lutador. Tem presença, tem visual. Eu só não sei o mix, tipo, porque ele nunca consegue falar. Mas. nunca deixo ele falar. Eu não sei como é que é, mas ele é um lutador que tem potencial. You know. I hear them shouting, SOS, I hear them crying, they're calling SOS, I hear them falling. Kofi Kingston, eu pessoalmente não sou um grande fã do Kofi Kingston, pra você ter uma ideia, mas eu vejo muito potencial nele. Ele é um bom lutador, mas não tem cara de segurar o cinturão de WWE. Então, no máximo, tem o continente que ele já pegou e tá ótimo. Não, eu adoro o Kofi Kingston. Acho que, meu, é um lutador muito com muita técnica, muita habilidade, entendeu? E eu acho que o problema dele, por que ele não consegue pegar o cinturão agora, por que ele não seria um bom World Heavyweight Champion agora, seria justamente por causa da gimmick dele. Eu acho que a gimmick dele atrapalha muito. Entendeu? A gimmick dele é uma gimmick... Eu acho que a gimmick dele é uma gimmick de mid-carder. Não concordo. Não concordo porque se a WWE procura cada carismático e que atrai o público pra ser campeão, ele é campeão. Todo mundo gosta do Kofi Kingston. Você vê o público na hora que ele entra, que ele luta, que ele voa. Porra, senhores... cara que tem um puta potencial, que acabou de voltar pra WWE, que seria um bom campeão, na minha opinião, é o D'Lo Brown. É o mesmo, é um dos únicos. Se você pegar 10 anos atrás, da forma que ele fez, e pegar ele hoje, ele tá lutando igual, tá mais gordo, tá mais velho, mas ele tá lutando. Ele chega lá, luta, não tem tanto carisma, não tem tanto reconhecimento, até porque tem uma safra nova de fãs que viram John Cena, Batista, mudaram o conceito de wrestling pra uma bosta, e não sabem o que é o D'Lo Brown, mas o D'Lo Brown é um puta de um lutador, e tá no Raw, fazendo o que? Aparecendo de vez em quando, batendo no Marella e indo embora. O próprio Marella é um puta de um lutador, tá fazendo papel de idiota. E aí? Sim. Esse que é o problema da WWE. Senhores? Diga. Só pra terminar minha colocação. Assim. O Paul Burch, Mr. Kennedy... Nós temos também o... Pô, aqui o Brian Kendrick, agora o Ron Killings, né, o Rare Truth. Tipo, não tá bom. Não tem bons lutadores pra trabalhar aí, pra você conseguir levar esse pessoal. William Riddle fez cagado. Ele podia ter tá melhor, mas fez cagado. Ele já era pra estar muito acima. Pô, você quer ver uma coisa? Eu falo aqui pro... Eu sempre falo isso sempre que a gente se encontra aí, o Marcos, a gente vai fazer alguma coisa por aí, né, e eu tô com ele, eu falo, cara, Jesse and Festus é uma dupla do cacete, cara, como há muito tempo eu não vejo, né? A velocidade que o Festus imprime, a pegada que eles colocam, tipo, o Festus é um cara que é muito forte e cada porrada que ele dá parece que ele vai matar o cara, é muito forte, sabe? Tipo, tem muita intensidade. Não, e eu acho legal, o Jesse Festus, eu acho uma coisa muito bacana neles, é que assim, o Festus, ele, eu não sei quem, mas ele me lembra um lutador antigo, entendeu? E ele tem uma... justamente esse negócio, o personagem dele pode não ser o dos melhores, assim, eu particularmente não acho, mas ele tem o talento pra, junto com o Jesse, ser... cara, campeão de tag, numa boa, entendeu? E outra, eu não sei quanto a vocês, mas o Jesse, cara, me lembra tanto o Owen Hart, velho. Sim, tá bem. Então, tem aquela coisa, a gente não pode, assim, eu falo por assim, impressão própria que eu tenho. Vamos pegar o Smitsky, o Valvinis, que também é grande, o Hardcore Holly, que saiu, vamos pôr o Chuck Palumbo, o Batista. Pega todos esses caras, coloca eles todos de sunguinha preta, botinha, se batendo. Fica tudo igual. O Festus, por mais que ele seja aquele personagem super investido, é uma coisa diferente pra caralho. Eu concordo. Se colocar ele pra bater, se colocar ele pra ser um lutador que bate, ele vai virar mais um Snitsky. Eu concordo. Vai virar só mais um grandão retardado de sunguinha. Mas deixa esse personagem, ele é muito louco. A cara de besta dele vende o show inteiro. Exatamente, eu queria acrescentar. Ele fazer careta no... que tá ótimo. Eu queria acrescentar, cara. Eu acho que eles conseguem fazer piada sem ser totalmente idiotas, assim. É um personagem... É, e sem ser irritante, porque é uma piada sucinta. Sem querer, querendo, ele faz uma coisa legal. Eu também acho. Ele não precisa chegar e falar. Ele só de aparecer, ele já faz. É muito foda, é muito bem trabalhado. Agora, eles deviam estar ganhando. Desculpa, Igor. Não, pode me ligar. Falar que eles deviam estar ganhando o Tech Team, né? Eu concordo com você. Pode ser? Pode Agora, ser. Você, enquanto isso, você tem o Vladimir Kozlov, o cara em que o golpe, o finisher dele é o. Como a gente esteve conversando, né, Marcos? É um shoulder block, só que é mais violento. Né? Coitado, porra, do Vladimir Kozlov. Batendo no... Quantas vezes o Jeff Hardy foi campeão de duplas? Eu acho que mais de 6 vezes, né? Sim, sim. Isso, foi umas 8 vezes, se eu não me engano. Foi, enfim, só pra começar, tipo, no main event, assim. Tipo, vou bater no cara, o Kozlov... Qual é a moral, qual é a sustentação que o personagem do Vladimir Kozlov tem pra isso? Pra bater, tipo, no Jeff Hardy, no main event... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Há um erro muito grande, não só na WWE, mas eu não vou citar outras companhias, porque não tem, no momento, personagens que sejam russos lá. Mas o problema dessas companhias é caracterizar sempre o personagem russo como um cara psicopata, como um cara malvado, como um cara sanguinário. Ou seja, em vez de categorizar o cara como russo, categoriza um cara como soviético. Sabe? Parece até que seria até plausível se ainda existisse a União Soviética. Mas parece que é um interesse político até, sabe? Tudo, eu ia comentar. Todo lutador russo é um matador. Temos aí, então, como exemplo o quê? O Killer Kowalski, que já faleceu agora no mês passado, entendeu? E era também um, sabe? Você já vê pelo nome dele, Killer. É o que eu ia comentar. O caso, isso faz é um personagem interessante se tivéssemos em 1980. Exato. Entendeu? E se tivéssemos mísseis apontados para metade do planeta, por exemplo. Mas como estamos no bonito século XXI, a Rússia já virou, já deixou de ser um grande bicho papão para só virar um mercado de armas ilegais. É. Eu não estou sendo preconceituoso com isso. Não, tá sendo certo. Entendeu? Pra quê? Da mesma forma que eu quero saber pra que, por exemplo, o personagem do RPG tá show break. Sabe, Booker T já não fazia isso na década de 80 pra 90, sei lá. Será que não dá pra, tipo, a gente dar um passinho à frente? Parece que o problema é que é o seguinte, a história Que da luta livre e tal, girou sempre, antigamente pelo menos, ela girava muito pelos preceitos do mundo, né, do mundo em geral. Então a gente tinha o russo, que era sempre o mais sanguinário, né, a gente tinha o italiano, que é o fanfarrão, como temos hoje também, né, o Santino Marella, que é um fanfarrão, né, é um cara muito bizarro, assim, o personagem dele, pelo menos, né. E aí a gente tem várias coisas que eu acho que são desnecessários. Por exemplo, a storyline, o gimmick do R-Truth, do Ron Killings, por exemplo. Na WWE, o que que ele é? Um prisioneiro. É, um ex-presidiário, né? Que tá reerguendo ali a sua vida, vamos dizer assim. Precisa disso? Será que isso... A WWE tá muito apelativa, né? Será que a WWE acha que isso vai, por acaso, diminuir o preconceito que as pessoas têm com ex-presidiários? Principalmente lá, que tem aquela lei de incentivo a levar os ex-presidiários pra trabalho e tal, e não sei o quê. Tem muitas empresas que não querem se arriscar a contratar esse tipo de pessoa. Será que a WWE acha que realmente isso vai ajudar? Ou será que a WWE tá forçando a barra, tá apelando muito pros temas? Até porque a gente falou agora há pouco do Paul Burchill, e eu lembro muito, há um pouco tempo atrás, eu lembro muito bem que a gente falou que a intenção da WWE era que o Paul Burchill e a Kate Lee, que são irmãos ali no espetáculo, tivessem um relacionamento incestuoso. Nada pra... Eu acho que assim, a WWE ela tá um tanto quanto apelativa desnecessariamente. Porra, você pega... É assim, eu particularmente, no meu caso, se eu estivesse lá lutando, eu não ia gostar de comentários sobre minha vida pessoal em cima do ringue. E você pode ver que toda a bendita storyline que tem entre dois caras que fizeram buchicho pra fora dos ringues, pra fora da WWE, eles colocam coisa da vida do cara. Isso eu acho palhaçada, isso é antiprofissional. Eu acho porra, que precisam isso é Jeff Hardy, Triple H... conversar em cima do ringue de assuntos pessoais, ah, você é da família, você era um drogado, ah, você é um filho da puta, porra, cria uma história de backstage e fala do backstage, porra. Pra quem fica falando na frente de milhões de pessoas que o cara era drogado, na frente de milhões de pessoas que ele comeu a filha do cara e tem filho, porra, cara, conversa história de backstage. Olha, nosso tempo chegou ao final, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo aqui. Aí já? E, lógico, a gente já tá aqui já há um bom tempo já no ar. E como a gente tinha prometido, lógico, a gente vai encerrar o programa de hoje com a entrevista que a gente fez hoje, que eu fiz hoje com o Jarbas Duarte, né? Ele fala sobre o período da WWE aqui no Brasil e tal, ele fala sobre... as expectativas da volta da WWE à televisão nacional e também, lógico, sobre o Gigantes do Ring, que vai estrear agora, parece que no próximo domingo, às 14h, pela CNT, e explica por que que ele não vai ser o narrador dos Gigantes do Ring. Então, a gente deixa vocês aqui com a entrevista. Muito obrigado aí, Matheus, Igor, pela participação de vocês. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite. Estamos desde sábado de novo para gravar e problemas e mais problemas ocorreram. Estou feliz que o Matheus está de volta, que é sempre uma opinião a mais e acho que isso agrada a todo mundo. E obrigado para quem está ouvindo e acompanhando a gente. Eu agradeço também, eu estava com saudade de vir aqui falar um pouco primeiro. Se vocês me desculpem alguma coisa, eu estou com a concentração meio abalada, assim, tomei um litro de café durante a tarde, em um período de menos de 3 horas. Então eu estou levemente alterado, assim. Então eu posso ter falado muita coisa que eu não faço ideia. Na verdade eu não lembro de boa parte das coisas que eu falei nesse podcast, mas tudo bem. Não, tudo bem, você vai lembrar quando a edição sair, você vai ouvir, você vai lembrar, hein. Ah não, eu nunca escuto. Que sacanagem, bicho, olha lá. Pra que eu vou perder tempo com essa merda? Eu já gravei, pra quem que eu vou fazer? Eu faço aqui só porque vocês me pagam bem, brincadeira. Ou paga com bastante porrada nos treinos, né? Bom, mas eu agradeço, enfim, é muito legal estar aqui de volta. Espero que a gente possa gravar de novo rápido. Quero gravar. Beleza, então, gente, muito obrigado. Vocês ficam agora com a entrevista com o Jarbas Duarte, aqui, exclusividade nossa do podcast do Portal da Luta Livre. E logo em seguida, para terminar com chave de ouro, o tema oficial do No Mercy, que é o próximo pay-per-view da WWE. Sonzinho do Metallica aí pra galera curtir. E é isso aí, um grande abraço, até o próximo podcast do Portal da Luta Livre. Bom, comigo aqui, o Jarbas Duarte, aqui no podcast do Portal da Luta Livre. Tudo bem, Jarbas? Oi, Marcos, um abraço pra você, pro amigo do Portal. Olha, é muito prazer que eu tô aqui para responder as perguntas sobre a nossa querida WWE. Legal. Jarbas, primeiro de tudo, há quanto tempo já você trabalha com luta livre? Porque você é narrador de futebol, mestre de cerimônias, ator de comerciais, já foi ator de novelas também. Mas na luta livre especificamente, há quanto tempo você já tem bagagem aí? Olha, na verdade, eu transmiti pela Gazeta 4 anos. A minha experiência em luta livre foi com os Gigantes do Ring, né? Um convite do Michel Serdan. Eu fiquei 4 anos e depois apenas só 3 meses com a WWE. O convite surgiu porque através de do cara que produzia o Gigantes do Ringue, foi feito esse convite, já era um cara amigo de rádio. E o interessante é que, quando foi feita a pergunta do Michel Serdan, você sabe narrar luta livre? Eu falei, puxa, eu narro futebol, vôlei, basquete, qualquer modalidade. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência? Topei, cara, fiquei 4 anos. Legal, legal. E aí surgiu o convite da WWE através da Bacos, que era a empresa de assessoria, certo? Isso. O convite foi feito por Michel Serdan, que ele seria o comentarista das transmissões, porque ele já há algum tempo estava tentando colocar os Gigantes do Ringue lá no SBT, e aí surgiu esse convite para ele. E aí os caras, tem um narrador, conhece alguém? Ele falou, pô, conheço o Jarbas Duarte, trabalhou comigo. Falei, então indica pra gente. Então eu passei por um teste, vieram 4 americanos, inclusive o filho do McMahon esteve no estúdio onde eu estava, para ele mesmo fazer análise. Ele ficou à distância, mas acompanhando o trabalho, né? Passei nesse teste, tinha mais 4 narradores, 2 brasileiros e 2 brasileiros que moravam nos Estados Unidos, inclusive um que era apresentador do Shop Tour. E eu passei nesse teste de 4, né, locutores, né? E fui fazer um estágio nos Estados Unidos em dezembro do ano passado. Fiquei 22 dias, praticamente gravava todos os dias nos Estados Unidos. Eles colocavam imagem de lutas antigas, eu ia transmitindo junto com o Michel comentando. Tinha um dublador, né, um tradutor. Foi bem legal, uma experiência realmente fantástica. Muito bacana, e até foi nos Estados Unidos que vocês gravaram o primeiro programa, né, onde vocês apareceram em estúdio, que foi no estúdio da WWE, foi gravado lá mesmo, né? Exatamente, foi gravado lá nos Estados Unidos, né, nessa época de treinamento. O interessante é que o SBT depois divulgou que a gente ia fazer as transmissões, as aberturas, os encerramentos, e isso não aconteceu depois, porque disse que estavam construindo um estúdio, então houve essa história aí, mas não se concretizou, né, porque... Na verdade, eu acho que o SBT e a WWE não tinham intenção de continuar. Isso foi lamentável. Eu vou ser sincero com você, partiu meu coração, porque eu gostei do que eu estava fazendo. A maioria realmente gostou. Existiam algumas pessoas que não gostavam muito pelo jeito que eu estava transmitindo, levando um pouco de futebol para luta livre, o jeito rápido e tal. Mas foi uma experiência muito boa. Foi mais prazerosa, né, do que... Foi mais elogiosa do que crítica nessas transmissões aí. É até sobre isso que eu queria perguntar para você, Jarbas. Nesse período que rolou o programa da WWE no SBT, teve muitos fãs que gostaram, que comunicavam-se com você pelo Orkut, por e-mails, você chegou a publicar vídeos de agradecimento e tal, mas ao mesmo tempo tinha alguns fãs que não gostaram do seu trabalho, acharam que, como você estava dizendo, estava levando muito o futebol para a luta livre, narrando muito rápido, ou se não, por causa de muitos momentos de descontração, e isso chegou a ocasionar algumas situações meio fora aí do comum. E hoje, que já se passou um bom tempo disso, qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu? Então, Marcos, engraçado, né? A internet, ela tem uma divulgação realmente fantástica. Eu, através do meu site, aí o jarbasduarte.com.br, eu faço vários trabalhos na internet. Eu vou ser sincero com você, tudo aquilo que aconteceu, se eu parar pra pensar agora, foi uma pessoa só que se identificou, né? Porque eu não vou dar pano pra manga para aqueles que mandaram, não se identificaram. Um cara só, eu conversei com ele depois, entramos num acordo, falou, se você não gostou, me fala aí o que você acha que eu devo fazer, porque eu sou novo nisso. Eu tenho uma experiência de rádio, de TV, de comerciais, mas não de transmissão da WWE, porque a transmissão da WWE é diferente de qualquer outro tipo de transmissão. Tem uma história, né, que o torcedor gosta de saber, aquelas historinhas, eu não estava realmente por dentro. Mas eu passei boa parte desses 3 meses estudando isso. Contratei até um cara para me ajudar, você até acompanhou na época. Fui bastante claro com você, falei, Marcos, eu não estou sabendo das histórias antecipadamente, então tem alguns lutadores que eu não sei a história, me ajuda aí. Eu pedi ajuda. Eu fui um cara tranquilo em relação a isso. Agora vieram umas tacadas aí que não tinha necessidade. Acho que comentários construtivos, legal. Agora teve cara que humilhou. Aquele cara que queria partir pra porrada, queria me achar no lugar. Então, eu não dei bola pra esse lado. Fiquei chateado com relação a essas manifestações, mas eu não dei muita bola. O que eu tava achando é o seguinte, o SBT tá gostando? A WWE tá sabendo o que eu tô fazendo? Porque no começo eu fiquei assim, puxa, será que os caras estão fazendo? Estão sabendo? O que, que eu fiz? Comecei a passar e-mail para os caras, aqueles que eu tive um contato, né, pessoalmente lá nos Estados Unidos, em Stanford, né, na sede da WWE. Eu comecei a passar e-mail, alguns links de alguns vídeos que os caras estavam colocando na internet, né, das lutas. Sim. Ah, foi só elogio. Então eu falei, então peraí, então eu vou ter que me preocupar com esses dois, que é as pessoas que estão me pagando. Vou me preocupar com aqueles que estão me elogiando, mas e quem não me elogia? O que, que eu vou fazer? Tá, eu vou tentar conversar com essas pessoas para eles me ajudarem. Ah, me dá um toque, o que, que você não gostou? Vamos fazer o seguinte, então vamos combinar. Eu falo o nome do golpe em inglês, o Michel fala em português e vamos tentando fazer uma parceria, né? Pelo menos foi o que eu tentei, Marco. Divulgar o nome dos golpes em português, isso partiu da WWE ou foi uma iniciativa de vocês ou do SBT? Não, foi uma manifestação do diretor do SBT, do Ulisses, que comandava a gente. Agora, o legal é que, a princípio, eles colocaram um cara chamado Eduardo Rata, que trabalha num jornal, é um jornalista, e é profundamente conhecedor da WWE. Da mesma maneira que você sabe, esse cara, ele sabe também, ele é um apaixonado pela WWE. Então, tudo que a gente tinha de base era através do cara. Então, se ele falasse A, e eu falava assim, puxa vida, mas eu vi na internet B, ele, não... Você vai pelo A. Eu falei, meu, mas é que eu entrei no... Não, você vai pelo A. Então, como a gente não sabia nada, a gente não conhecia profundamente os lutadores, a gente tinha uma base, assim, global do que era o negócio, mas não de detalhes, eu ia nesse cara. Aí eu tive a oportunidade de conhecer você. Aqui pela internet, nós trocamos vários e-mails. Falei, Marcos, o cara tá falando um negócio lá, é isso mesmo. Até você lembra, eu confirmava com você algumas informações, não desmerecendo o trabalho do cara, mas eu falei, meu, eu preciso ter uma outra base, né? Até falava pro Michel, o cara tá falando lá que é isso. Pô, você tem uma ideia, no hotel que nós ficamos lá em Stanford, que é um hotel que praticamente, vamos imaginar, 60% dos quartos, né, das suítes, é da WWE, tem lutador. Tanto é que no dia que a gente chegou lá, tinham três, quatro lutadores, esses famosos aí, sabe? Dos mais conhecidos, hospedados lá, porque tinha uma reunião na WWE. Então, a gente conheceu, e esse japonês, o Eduardo Rata, ele conhecia tudo. Ele falava inglês com os caras, contava histórias dos caras. Então, foi interessante, nós tivemos uma base. Mas o resto a gente não sabia. Então, aos poucos, a gente foi pedindo pro próprio internauta, pro próprio telespectador do SBT, ter paciência, ó, tenha paciência. Nossa, o que teve de gente que ligou, que se manifestou via e-mail, falando disso, foi muito legal, Marcos. A quantidade de torcedores no Brasil que gostam da WWE é um negócio, assim, fascinante, né? É um número muito alto, e principalmente agora que tem essa volta no Brasil, aumentou bastante, né? Porque cria de novo a febre, porque a luta livre hoje em dia ela passa por momentos de pico, né? A gente teve o último momento de pico foi nos anos 2000 com os Gigantes do Ringue, agora 2008, né, com a WWE, e agora vamos voltando com os Gigantes do Ringue. Até sobre isso que eu queria falar, você não está no projeto dos Gigantes, né? Exatamente, nessa nova fase do GDR, o Michel Serdan e a sua equipe estão gravando os programas aos sábados. O primeiro foi gravado a semana passada, deve ir ao ar esse próximo domingo agora, às 14h pela CNT. O que aconteceu com o Jarbas? Eu veja bem, eu trabalhei 26 anos em rádio. Nos últimos anos da minha vida profissionalmente em rádio, eu estive na Record durante 9 anos. Então, eu transmitia jogo terça, quarta, quinta, sábado. Eu não consegui nunca ter uma família, eu viajava muito. Aí, com a chegada dessa possibilidade de voltar para os Gigantes do Ringue, que eu fiquei 4 anos, eu fiquei 4 anos sem ter um final de semana. Então, eu gravava sábado à noite, você perde o final de semana. Pra você ter uma ideia, a minha lua de mel com a minha esposa, com a Nathalie, eu tive que interromper para vir para São Paulo. Voltei de Angra dos Reis para São Paulo para gravar o programa. Então, eu era um cara ponta firme com o Michel Serdan, nunca deixei ele na mão. Aí nessa nova fase, nós temos feito alguns eventos, né? Inclusive, eu te mostrei um link aí dia desses, e quem quiser lá no YouTube, no meu canal Jarbas Wright no YouTube, tem um evento do GDR, né? Do Gigantes do Ringue em Belo Horizonte. A gente tem viajado alguns pontos do Brasil fazendo esses eventos. E o Michel tem me cobrado isso. Jarbas, eu quero você. Falei, Michel, não é só o cachê, não é só... Eu preciso ter final de semana, cara. Agora em outubro eu tenho 2 viagens. Então eu cheguei pra ele e falei, ó, Michel, por favor, cara, melhor você não contar comigo, tentar arrumar outra pessoa. que eu tô perdendo outras oportunidades, cara, de ter, tenho duas filhas, uma de 12 a 16, eu não tô vendo essas meninas crescerem. Isso é um valor, cara, eu acho que o cachê da possibilidade de você ganhar até um pouco mais não compensa do que você perder essa parte boa da vida da minha filha. Então, já que no momento, pelo menos, já passou aí a WWE, Gigantes do Ringue, você não foi incluído, você decidiu aí sair do projeto e tal, você tem projetos agora pro futuro que envolvam a luta livre, ou você agora vai ficar um pouco mais afastado, mas pretende voltar? Como é que é agora? Então, eu, na verdade, não tenho projeto nenhum. Estou até aguardando uma ligação do Michel Serdan e falar: Jarbas, nós vamos gravar os domingos e o cachê teu é tanto. Eu tô esperando esse telefonema. Se você vai gravar os domingos, eu tô com você. Agora, se for gravar sábado, eu tô fora, ok? Gravando domingo é tranquilo, eu tenho um final de semana livre. Eu tenho também uma web rádio, eu assumi um compromisso com alguns patrocinadores. Eu narro na minha web rádio quartas e domingos, você já teve a oportunidade de acompanhar. Então eu já tô envolvido com isso daí. Eu parei de fazer rádio e trabalhar para emissoras e tô tendo a minha própria web rádio, tô tendo um faturamento próprio meu. Então eu me envolvi nesse negócio e eu tô curtindo. Agora, com relação a Gigantes do Ringue, eventos, você, até essa semana passada nós fizemos um evento da Arco. Como é que o Gigantes do Ringue faz evento? Aonde, como? Você viu lá pelas imagens, né? É um lugar de eventos. A Arco, que é aquela fabricante de doces, de balas, colocou lá Chocolate Arco, um cara vestido, contra o chocolate da concorrência. Os dois brigam, claro que o Chocolate Arco vai ganhar. E eu narro, brinco com o público. Então eu gosto de fazer isso. Eu gosto, são viagens realmente fabulosas, sabe, em várias partes do Brasil. Então, para esse projeto, eu estou aberto. Se o Michel continuar me convidando, eu vou com o maior prazer. Agora, com relação à luta livre na TV, eu não estou vendo outra porta aberta para mim, se não for essas gravações dos domingos, né? Pode pintar uma outra aí, vamos lá. Sábado, eu estou fora de novo. Só para encerrar, uma pergunta que os nossos fãs, eles fazem, os fãs da WWE, perdão, fazem aqui direto por e-mail no nosso site. Eu não sei se você está sabendo, mas mesmo assim, se eu não perguntar, eles vão me matar depois. A WWE, você acha que ela tem chances de voltar à televisão brasileira ainda? Puxa, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se você perguntar de política, do Lula, de futebol, quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano, eu vou até saber responder pra você e tenho uma possibilidade de acertar. Agora, com relação à WWE, eu troquei e-mails com o SBT, eu troquei e-mails com a WWE, ninguém fala absolutamente nada. O escritório da WWE aqui no Brasil, eu tive alguns contatos com o diretor lá, ele não sabe quando, não sabe se isso vai acontecer um dia, o que é lamentável. Eu fico triste com isso, porque quando eu vejo esses e-mails que são passados para você, e alguns vêm também na minha caixa postal, eu tento responder a maioria, é lamentável. As pessoas, puxa, volta, não volta, não sei te falar, impressionante, mas se eu soubesse eu falaria com o maior prazer que eu estaria envolvido nessa volta, mas não estou envolvido, não sei, e o que é lamentável, ninguém sabe o que vai acontecer com a WWE. É isso aí, então uma notícia aí, fica os fãs na expectativa. Jarbas, muito obrigado mesmo pela sua entrevista aqui, por essa curta entrevista, e eu gostaria que você deixasse o seu site, tal, o pessoal acessar, a web rádio tal e tudo mais. Então, o meu site é jarbasduarte.com.br. Lá você tem vídeos da minha empresa, eu crio vídeos para a internet da empresa, né, para empresas. E também tem a minha web rádio lá no Ao Vivo, você clica no jarbasduarte.com.br, tem o Ao Vivo. Estou transmitindo futebol às quartas e também aos domingos. E vai ser um prazer você querer ser adicionado no radiojdesport@hotmail.com.br. Beleza, então, Jarbas, muito obrigado mesmo, hein? Um abraço, e Marquinhos, eu quero falar aqui de público, te parabenizar pela sua garra, pela sua boa informação que você passa para os internautas que são apaixonados não só pela WWE, mas também pela luta livre no Brasil. Você é um cara empenhado em fazer isso há muitos anos. O legal é que você não se preocupa em relação de ganho, né? Você é um cara antenado na internet, um cara que cria sites. Você realmente é fantástico. Parabéns pelo trabalho. Eu vou ser sincero, o que eu estou fazendo agora, fora da WWE, né? eu tô realmente fora, não sei informação nenhuma, pra saber o que tá acontecendo, eu clico lá no teu site e sei tudo da WWE. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Quando quiser, por favor, tô aqui à sua disposição. Still life, infamy, hallucinations.